Olá, pessoas. Aqui é a Sil. Tá começando mais um episódio do Falando no Diabo, mas eu tô aqui para passar um recadinho bem rápido para vocês antes da gente entrar no assunto de hoje. Eu queria indicar um livro chamado Comida de Fada, que está hoje em campanha de financiamento coletivo lá pelo Catarse. O livro é da quadrinista e ilustradora Val Armanelli. Um amor de pessoa. É um livro que subverte os contos e mistura fantasia e horror, e é indicado, super indicado, tanto para adultos como para crianças. A Val até comenta que é mais indicado até para adultos porque a gente consegue pegar algumas coisas que as crianças não conseguem, né? Essas camadas assim dos contos. Então, é uma leitura bem interessante. Que vai ficar lá no Catarse ainda por mais um pouquinho menos de um mês. Então vocês têm oportunidade de conhecer, têm oportunidade de apoiar. As recompensas estão muito legais, tem desde a versão digital ou física do livro, até botons, adesivos, e tem livros anteriores da Val também e zines. Então, quem quiser dar uma olhada, o link é catarse.me/comidadefada. A Val também tem um Instagram, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dela, é Val Armanelli, com dois L's. Todos os links estão no post, então se vocês quiserem acessar, tá bem fácil. Convido todo mundo a conhecer, convido todo mundo a apoiar, porque os nossos artistas independentes precisam muito desse nosso apoio. Então fica aí a indicação. E é isso, fiquem com o episódio. Um beijo! Olá, pessoas! Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Gente, esse é o segundo episódio do ano, mas é o primeiro que a gente grava com pelo menos uma parte da nossa equipe. Então eu ainda tô matando as saudades aqui para todo mundo. Aqui é o primeiro episódio desse ano, então vamos ficar feliz, né? Mas antes da gente falar, antes de eu cumprimentar meus colegas e apresentar o convidado de hoje. Deixa eu falar um pouquinho só sobre o tema dessa gravação. Hoje a gente vai conversar sobre filmes satânicos, que é um subgênero que inclui filmes de exorcismo, possessão, bruxaria, capirotagens no geral. Então, para esse culto, eu tô aqui hoje com o Ivo. Olá, Ivo. Olá, Silvana. Olá, Infernautas. É muito bom estar de volta nesse ano. E já começamos com um tema aí que é bem legal. E temos um convidado bem legal também aí, pessoa que eu admiro bastante. Muito bom. Tô também com o Felipe. Olá, Sil. Olá, Infernautas. Olá, queridos amigos do nosso podcast. Olha, é muito bom voltar. Tava morrendo de saudade de vocês. Espero que todo mundo tenha tido aí, né, um começo de 2021 pelo menos menos traumático do que o nosso 2020. A gente sabe que não tá bom ainda, tá longe de tá bom, mas pelo menos menos traumático, né? E é ótimo estar aqui. Vamos falar bastante aí desses nossos assuntos do coração, que é o cinema de terror e suas inúmeras variedades e variantes, enfim, etc, etc. Muito bom. Falando em saudade, só um parênteses, que hoje, no dia dessa gravação, eu vi um comentário que uma ouvinte nossa deixou lá no nosso último episódio, né, antes das férias, o primeiro episódio de 2021, a Denise, ela falou que estava ouvindo mais devagarinho, dando espaço entre os episódios para não ficar tanto tempo sem ouvir a gente. Então, Um beijo, Denise. achei muito bonitinho. Beijo, Denise. E estou Beijo, com o Denise. Samuel também. Oi, Samuel. Olá, Ciro. Olá, Infernautas, colegas, saudade. E seguinte, olha, hoje nesse episódio a gente vai fazer jus ao nome do site, ao nome do podcast. Recomendamos que você não escute perto daquele parente um pouco mais conservador. E encaremos os fatos, né, gente? Satanismo, falar sobre inferno, diabo. A gente mora no Brasil, já não é um tema tão pesado. Então vamos, bola pra frente, tem muita coisa pra falar. É um recheio gostoso, né, dos filmes de terror. Total. Tá tranquilo, tá super leve hoje. E bom, gente, quando a gente planejou essa gravação, né, a gente pensou em quem convidar para essa conversa e a gente teve uma unanimidade. Então, seja bem-vindo, Christian Verardi. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite para participar desta reunião bafomética, né? E vamos ver aí o que vai surgir aí, que entidades irão baixar nessa reunião hoje. Muito bom. Christian, para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou o Christian Verardi, sou escritor, sou diretor, organizo aqui em Porto Alegre a mostra A Vingança dos Filmes B já há 10 anos. É uma mostra especializada em cinema de gênero. E trabalho com crítica de cinema também há mais de 20 anos, sempre focado no cinema de horror, no cinema de gênero em geral. E Christian, você tem no Instagram, né, A Vingança dos Filmes B, você faz umas lives lá, vão voltar esse sim, ano? Sim, sim. Em tempos de pandemia, a única forma do Vingança ficar nativa era através, né, do Instagram, né, fazendo algumas lives, assim, enquanto a mostra não pode ser realizada, né? Tá certo. Isso vai mantendo acesa a chama. Com certeza. A gente deixa o link do Instagram aqui no post para quem quiser acessar, gente, conheçam. Mas bem, antes da gente começar a entrar na pauta mesmo, hoje, um pouquinho mais cedo, saiu uma notícia que foi assim, hoje, 18 de janeiro, né? 19 de janeiro, o dia que a gente tá gravando esse episódio. Saiu uma notícia que infelizmente deu muito certinho com o tema dessa gravação, que um templo da Igreja de Satã foi destruído num incêndio criminoso lá nos Estados Unidos. Então um cara derramou um combustível assim nessa casa, né, que é descrita como estilo familiar Adams. Ela tinha sido construída em 1900 e era conhecida como Halloween House. Ela servia de local de reuniões, assim, pro pessoal uma parte do pessoal da Igreja de Satã, né? E foi esse cara e colocou fogo nesse lugar. E, cara, sabe, que mancada, assim. Porque os caras estão lá quietos, sabe? Daí mais uma frequentadora falou: agora a gente tacou uma maldição nesse cara, porque. O diabo sempre pagando pato, né? Ai, sabe, que raiva. Mas, inclusive, nessa reportagem, eu vou deixar linkado também no post, mas ela diz, né, que a Igreja de Satã foi fundada pelo Anton LaVey em 1966, e ele é um dos assuntos desse podcast, então daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse nome, guardem aí. Mas, vamos lá. Eu queria saber de vocês... o que é o satanismo, o Satã, de onde vieram essas crenças, assim, e por que que vocês acham que existe esse fascínio que as pessoas têm com o mundo demoníaco? Então, às vezes eu me pergunto por que que esse tema, ele me fascina tanto, né? Mas, enfim, eu sou humano, então eu sou contraditório por natureza, porque eu sou um ateu interessado por metafísica, e eu acho que às vezes a realidade não nos basta. E somos sempre atraídos, assim, pelo grande mistério das coisas. Então, o fato de eu racionalizar essas questões não quer dizer que eu não possa me aproveitar delas de forma lúdica, né? Então, afinal de contas, é para isso que serve o cinema de horror. Mas o diabo, né, uma das figuras mais emblemáticas da cultura judaico-cristã, né? O anjo que desafiou Deus, foi banido do paraíso celeste por sua ousadia, né? Desde então trava uma batalha pela alma humana. Isso tem sido uma metáfora milenar para ilustrar e espiar os males que assombram a humanidade. E o diabo, ele representa o contrapeso da balança nessa eterna dualidade, né, entre o bem e o mal. Então, sei lá, Lúcifer, Satanás, Beelzebú, Pazuzu, seja qual for o nome utilizado, ele sempre vai ser uma fonte de inspiração para reflexões artísticas sobre a natureza humana. Eu acho que nada melhor do que o cinema de horror, para espiar isso. Até pegando um gancho do que o Christian falou, me fez assim, lembrar de imediato de uma frase do J.R.R. Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, que tem um dos livros dele, que é o Silmarillion, que é os homens sentem medo das trevas da mesma forma como sentem um grande fascínio. É, inclusive, ele bota muito isso na obra dele para o que vem a seguir, que é o arco da ilha de Númenor e tal. Mas quando se pergunta muito essa questão do fascínio, né, pelo mundo demoníaco, o mundo das trevas, o mundo de terror, eu acho que é isso. Eu acho que aquilo que a gente tem, de certa forma, medo, e nós somos culturalmente criados para sentir medo de toda esse lado, né, essa oposição, né, do tudo que é considerado o mal vem daí. Então, da mesma forma que a gente tem medo, se cria o fascínio. E aí, como o próprio Christian disse, vai, isso reflete na representação artística, né? Tanto de coisas mais simples mesmo, até pro próprio terror, como até para outras vertentes, né? A gente vai até falar em breve sobre como isso influencia outros gêneros. A gente tem séries de teen que tocam nesse tema, séries de humor, filmes de humor, tá em todo lugar. O satanismo, por incrível que pareça, não tá fechado no gênero do horror, do terror. Ele tá em todos os lugares, faz parte da cultura pop num contexto muito geral. Olha, eu acho que, na verdade, o meu comentário é de como o cinema... Não apenas o cinema, claro, né? Se a gente for pensar na literatura, no folclore, mas trazendo talvez para uma área mais específica nossa, a ideia do cinema, como o cinema ele cria ou recria ou interpreta, não sei ao certo qual seria o termo exato, mas essa ideia, não é, desse Do satanismo, do diabo, do inferno. Como é interessante, como é rico, não é, a gente perceber as diversas possibilidades, não é, que o cinema abraça. E eu acho que para o fã do cinema de terror, não é, nossa, eu não sei nem se eu posso chamar de subgênero, mas é uma temática não apenas bastante recorrente, como muito rica. E talvez por conta disso, o interesse seja algo sempre contínuo e crescente. Porque se você tiver 30 filmes que tratem sobre questões de possessão, diabo, demônio, inferno, eles vão ser diferentes. Você pode ter, por exemplo, alguns que vão ser muito bons, vão se tornar obras cânones do cinema, outros que vão ser aquele filme ruim que dói, mas você vai ter uma variedade. Eu acho que essa variedade é capaz de deixar esse interesse pelas pessoas. Então não é uma temática que, aconteceu ali na década de 60 e nunca mais teve. Não, se a gente for passar pelo cinema, existem sempre produtos de diversas naturezas, e eu acho que isso acaba sendo um dos pontos que me fascina, do melhor aos incompreendidos. Muito bom. Ivo, o que você acha? Não, eu acho um tema, tema fascinante, assim, no cinema. E eu acho interessante quando isso, acho que como o Christian, né, falou, quando isso é trazido pelo cinema como uma reflexão humana mesmo, assim, né? Como a gente vê em vários filmes e alguns que a gente vai comentar aqui. Mas aí todo mundo aí falou muito bem, eu acho que tá bem elucidado aí a questão. E vamos lá. Muito bom. O Felipe mencionou a questão da variedade, né? Vocês acham que filmes sobre satanismo têm um formato, assim, dá pra dizer que eles têm um formato? E se sim, ele é um formato que já é repetitivo, já é batido? O que vocês acham? Eu acho que não, acho que cada um tem a sua peculiaridade e assim, as visões sobre o satanismo são muito, muito variadas. E, na verdade, isso aí está presente no cinema desde o começo, né? O Méliès já trabalhava isso nos filmes dele. Ele tem diversos filmes com seus diabretes, né? Que ainda era uma visão muito medieval, né? Aquele diabinho medieval, meio divertido até, né? Mas acho que nessa evolução, assim, dentro da temática no cinema, tu vai ver o assunto abordado das mais diversas formas. Seja explicitamente num filme de horror, ou seja num filme mais, filmes mais artísticos, como, por exemplo, Sob o Sol de Satã, do Maurice Pellat, ou o Diabel, do Zulawski, né? São filmes que estão mais preocupados em fazer uma análise da natureza humana do que propriamente dos aspectos sobrenaturais que envolvem o tema. Eu acho que na verdade, o tema ele rende muito, né? Claro que estamos mais habituados ao cinema de horror mais convencional, mas eu acho que o assunto ele rende para outras paragens, né? Realmente. É, o Méliès, talvez, não sei se pode se dizer que ele foi o primeiro a fazer um filme com essa temática, que foi o Laboratório de Mefistófeles, que é de 1897, olha, né? É, um dos primeiros, ao menos, a trabalhar essa questão. É engraçado, é sempre bom a gente fazer uma observação quando a gente fala sobre os primeiros filmes, não é? Até para lembrar que, infelizmente, parte dessa produção se perdeu, não é? Então, sempre que a gente fala dos primeiros, a gente sempre fica com aquele, mas será que foi mesmo o primeiro? É engraçado porque existe um curta anterior dele chamado A Mansão do Diabo, que é de 1896, ou seja, um ano antes. Que, claro, ele acaba... De vez em quando ele é considerado tipo o primeiro filme de terror da história. Claro, quando você assiste hoje, você, obviamente, você entende que é um produto daquele período, daquela época, mas que você tem ali alguns elementos que, claro, com o passar dos anos, se tornaram muito funcionais dentro do cinema de terror. Então você tem a figura do vilão, do monstro. Nunca fica muito claro. Ali ele talvez seja até muito mais um vampiro do que propriamente um demônio ou um diabo. Mas é muito interessante. Eu gosto muito desses primeiros filmes, digamos, da primeira década. Eu acho, assim... Primeiro que eu acho muito interessante a maneira como os realizadores contavam as histórias. Então fica aí até uma dica, pessoal, para quem curte cinema de terror e tal, dá uma procurada nesses filmes aí da primeira década do cinema. Tem muita coisa incrível, muita coisa boa, e que, claro, foi ali que tudo começou. Então vale a pena até por curiosidade. O Méliès, ele tem um muito divertido, que é o Diabo no Convento, que é de 1899. Depois ele tem o Le Cakewalk Infernal, o Le Chaudron Infernal, que são do mesmo período. Mas, claro, que ainda aquela visão bem ingênua. Né? Não dá para se dizer que seja propriamente um filme de horror. Eu acho muito interessante, né, esse tipo de filme. Como o Felipe falou, né, procurem. Porque agora é fácil de achar, né? Tem muita coisa no YouTube mesmo, então vale muito a pena assistir esses filmes mais antigos, assim, muito bom. Samuel, que é interessante, a gente tem uma vibe muito artística, como os meninos relataram, mas eu até puxei um pouco da questão desse tópico, porque a gente tem uma formulazinha, né, de da grande massa de filmes satânicos ou envolvendo o diabo dos últimos anos, né, que é... Pelo menos do que eu identifico dessa temática no cinema, que a gente tem aquelas formulazinhas, tipo a fórmula do pacto, a fórmula do culto, que tem sempre um culto por trás extremamente elaborado, ou a libertação de demônios por objetos de poder. Eu tenho uma máxima de que para muitas pessoas do meu convívio que gostam de filmes de terror, para elas um filme de terror só é terror se tiver o sobrenatural, se tiver demônios. E é interessante. Nós temos toda essa mentalidade, mas para muita gente parece que só funciona assim. E é interessante como para essas pessoas são esses tipos de filmes que às vezes são mais atraentes, né? Uma comunidade diabólica que está por trás de um plano maligno. É um objeto que é amaldiçoado e vai consumir a alma e a vida de cada uma das pessoas. Obviamente, temos um universo artístico muito grande em relação a esse tema, mas também a gente tem essas formulazinhas prontas, né? Essas formulazinhas que funcionam para um público geral. Total. Ai, como a gente bate cabeça, né? Às vezes a gente solta alguma crítica no boca e as pessoas vêm com esses pensamentos, sabe? De, ah, isso não é terror, né? Mas tá bom. Seguimos. É que as pessoas querem tudo dentro de caixinhas, né? Que elas possam identificar. É complicado isso. Bastante. O senso comum, em geral, é complicado. Sim, total. É, bom. Ivo colocou aqui... Só pra finalizar, uma coisa interessante que o Felipe falou. Que, realmente, se a gente parar, pra entrar demais na temática, a gente não vai parar de citar filme. Porque tem muito filme da temática satanista. Inclusive, tem muito filme ruim. Tem muita tranqueira. Tem, lá no Boca do Inferno, se vocês forem nas nossas críticas, tem uma lista gigantesca de filmes e tem muita coisa ruim. Claro, tem muita coisa ruim. A maioria. A maioria é tranqueira. E é impressionante como não para. É uma temática que não para. Filmes e filmes. Eu até me recusei a colocar um na lista que eu tinha assistido recentemente, desses de culto que precisava matar uma moça virgem. Olha só como é que era a sinopse dele. Era uma moça que era virgem a ser sacrificada por um culto satânico, ela consegue fugir no começo do filme. Só que aí no resto do filme ela é perseguida por membros desse culto que querem terminar o culto. Eu não sei como eu terminei o filme, porque era muito ruim. Muito. Eu não lembro nem do nome. Tá no meu Letterboxd lá, marcado com meia estrela de avaliação. Mas, tipo, muito ruim. Aí eu pensei, eu não vou trazer filme ruim, né? Vamos falar primeiro de umas coisas interessantes. Mas tem muita tranqueira. Muita tranqueira mesmo. Depois você pegue o nome desse filme, por favor, que eu estou curiosa. Tá, eu vou mandar depois. Não, pelo amor. Eu já nem o trailer. Eu nem recomendo o trailer. Eu confio em você, então. Só quero saber o nome mesmo. Também, fiquei curioso. Até pra mas esse é uma comédia, não é? Acidente. Não. É uma comédia, não é? Esse é o problema. Ele se leva extremamente a sério. Extremamente. Chega... Nossa. Só de lembrar, eu fico com raiva. Porque as atuações são ruins, os efeitos especiais são péssimos. Aí é toda... Ainda tem os clichês, né? Esse é um dos problemas dessa temática hoje, que eu acho. São os clichês. Aí o culto, todas as pessoas estão com túnicas, máscaras de ossos, aquelas máscaras. Parece que é um boi, né, que morreu, aí a pessoa usa com chifre e tudo. Aí a mulher tá deitada com uma camisola de seda em cima de uma pedra, e aí vem a pessoa com o punhal pra atacar ela. Só que acontece... Eu nem lembro o que é que acontece, que essa mulher consegue fugir. Mas, ai, é triste, olha. Triste. O bom dos filmes ruins... Esses filmes que alimentaram e perpetuam uma certa má fama, né? Com relação ao satanismo moderno, que é essa coisa do sacrifício, né? É uma ideia completamente errada do que é realmente, né, o satanismo real, né? Ou as pessoas que acreditam nele, né? Perpetuando essa ideia medieval, né? Até voltando nessa notícia que eu mencionei no começo do episódio, eu acho que é isso que se passa na cabeça desse cara que foi botar fogo lá na casa, né? E os caras da comunidade, assim, falando, gente, a gente não faz nada disso aqui. Não pensem assim. Você sabe qual é o filme que quebrou com esse paradigma? Qual? Da obviedade a respeito do satanismo? Vocês assistiram A Sétima Vítima do Mark Robinson? É uma produção do Val Lewton. Sim. É um filme de 1943. E eu acho que ele é o primeiro filme a abordar o satanismo moderno e mostrar essa organização satanista de uma forma digna. Sem esses delírios, né, de superstições medievais, assim, um retrato muito interessante. Eu acho até muito corajoso para a época, a forma como eles mostram essa organização satanista, assim. Muito interessante. Para quem não assistiu, Christians, qual que é a sinopse, assim, desse filme? É uma garota que vai a Nova York em busca da irmã que desapareceu, e investigando o caso, ela descobre que a irmã se envolveu com uma seita de satanistas, né, e estaria passando por uma provação, e a própria seita está perseguindo a irmã dela porque ela traiu alguns preceitos da seita, e ela vai passar por um julgamento interno ali na organização. É um filme muito curioso, e o roteirista se inspirou em uma organização que realmente havia em Nova York naquele período. Assim, ele chegou a conviver com esse pessoal por algum tempo para escrever o roteiro. Então acho que é a primeira vez que alguém escreveu sobre o satanismo de uma forma que eu acho realmente muito digna, assim, porque eles realmente não são os vilões, sabe? Não demoniza, digamos, a figura dos satanistas. E ali tu já vê os princípios satanistas, na verdade, como uma defesa do indivíduo, não um culto ao diabo, sabe? Na verdade, o diabo sendo apenas uma muleta para um culto ao indivíduo, à liberdade individual. Muito bom, muito interessante. Procurem, gente. Ouvintes, procurem, assistam e voltem com comentários, que a gente quer saber o que vocês acharam. Agora, só voltando um pouquinho, antes da gente seguir lá para os anos 60, lá no nosso episódio sobre bruxaria, a gente falou do documentário Haxan, né, de 1922. Ivo, só para a gente relembrar para quem não ouviu esse episódio, você pode falar um pouquinho desse filme? Posso, sim. Deixa eu relembrar um pouquinho ele aqui. O Haxan, ele foi um documentário, né, sobre questão de bruxaria, de rituais. E ele era um documentário. Ele é um documentário, né? Não era. Ele mistura ali algumas imagens ficcionais para elucidar o que o filme propõe. E ele é extremamente bem feito, ele é bem fotografado, né? É bem amparado ali para mostrar as questões que ele levanta, dos rituais. É um filme interessante, um documentário interessante para se ver, tá disponível, fácil, é bem legal, assim, gosto bastante. Vocês não podem ver, mas eu estou usando a camiseta do Haxan. Eu já disse, é um dos meus filmes prediletos, assim, eu amo esse filme. Fala mais sobre ele, Christian. Você que... Ele é de 1922, né, o que já é uma coisa bem inusitada, realmente, ali dos primórdios do cinema. Dirigido pelo Benjamin Christensen. Que ele fez um outro filme também sobre bruxaria em seguida. Não recordo o nome agora. E eu acho que o grande mérito do filme é ele discutir essas questões a respeito do satanismo, mas ao mesmo tempo que ele está explorando essas questões sobrenaturais, ele também está abordando questões de psicanálise que estavam em voga naquele período. Então ele racionaliza, né, toda essa questão do satanismo de uma forma bem interessante, comparando com os avanços na medicina, né, com a psicologia. E é belíssimamente fotografado, né, inspirado nos quadros do Hieronymus Bosch. Eu acho o filme um primor, assim. Ele é muito interessante e tem legendado no YouTube. Esse tá super facinho de assistir. Ele é muito bom mesmo. E a gente usou bastante, né, no nosso episódio de bruxaria. Então, o filme mostra a questão dos julgamentos das bruxas, das mulheres que eram tidas como bruxas, né? Então, é de fato um filme muito interessante. A gente recomenda bastante. E ele foi o primeiro filme a tratar do caso, que é o caso de possessão mais conhecido da história, que é o das freiras de Loudun, na França. Ele foi o primeiro filme a retratar isso. Olha só. Né? Aliás, um adendo, tem uma história que eu acho engraçadíssima a respeito desse caso, né? Isso no final do século XVII, teve essa histeria coletiva nesse convento, onde várias freiras alegaram que estavam possuídas pelo demônio. E a madre superiora, ela dizia que haviam vários demônios que que habitavam o corpo dela, e que cada demônio controlava uma parte do seu corpo, e que ela expulsou o demônio que habitava a barriga dela, fazendo um enema com água benta. Jesus. Ou seja, o demônio, na verdade, era prisão de ventre. Minha Nossa Senhora. Ai, que tristeza. Então, na Idade Média, era complicado tu ser canhoto ou ter prisão de ventre, porque ambos tu estaria possuído pelo capeta. Que perigo, gente. Ai, muito bom. É, bom, eu queria... eu queria pular para a década de 60 e queria pedir para o Christian falar um pouquinho sobre o satanismo laveiano. Quem é Anton LaVey? É, os anos 60 foram cruciais, né, para esse renascimento do satanismo, principalmente pela ascensão das religiões neopagãs, né, quando a religião Wicca começa a ficar em evidência nos anos 60. A gente está entrando ali na era do Aquário, existe todo um interesse que começa a se formar em torno do ocultismo, como nunca se havia visto, né? Com relação à astrologia, várias coisas que começam a surgir do oculto e começam a se popularizar. E nessa leva surge o Anton LaVey, né? O Anton Zandor LaVey. Eu gosto do LaVey porque ele era um grande picareta, e ele admitia ser um grande mentiroso, e ele se divertia com o fato de as pessoas acharem ele um charlatão. Eu já acho admirável ele admitir isso. Então, em 1966, ele funda a Church of Satan, ali em São Francisco, na Igreja de Satã. E ele diz que ele trabalhava em circo, né? Lá vem, ele foi mágico, ele foi... domador de leões, segundo a lenda. Também não dá para se acreditar em tudo que ele fala, porque ele se mitificava muito, ele mitificava muito a biografia dele. Mas certa vez ele falou que quando ele trabalhava em circo, foi que ele percebeu que as pessoas gostavam de ser enganadas. Então por que não fundar uma religião? Não é? Uau! Mas, apesar da charlatanice dele. É básico, né? Assim, desculpa falar, mas parece que esse princípio é básico hoje em dia. Né? Muita gente aprendeu essa lição. Mas apesar dessa charlatanice toda, ele foi o grande responsável pela modernização do satanismo, né? Abandonando crendices medievais e fundamentando realmente uma filosofia libertária e até nietzscheana, né? Por trás do culto ao diabo. Né? A Church of Satan é muito mais um culto ao indivíduo do que ao capeta, né? O demônio para eles é apenas um símbolo, uma ferramenta de afirmação do poder do próprio homem, né? E esse movimento que ele iniciou ali nos anos 60 acabou abrindo as portas para o surgimento hoje do Satanic Temple, né? do Lucian Graves, que hoje é a organização que melhor define o satanismo moderno. E que tem princípios, ao meu ver, muito mais humanistas do que os contidos nos 10 mandamentos. Então, acho que o LaVey, ele é uma figura muito emblemática, porque ele acaba popularizando a figura do diabo como dentro da contracultura norte-americana, e isso acaba se espalhando, e isso acaba afetando a cultura pop em geral, né? O cinema, a música, né? Ele foi muito amigo do Kenneth Anger, né? Ele fez os filmes com o Kenneth Anger na época, né? Ele trabalhou em diversos filmes, né? Ele foi assessor para assuntos satânicos de diversos filmes, né? O LaVey, ele era uma figura muito midiática, né? E ele gostava de fazer esse grande teatro, né? Aquelas missas negras que a Igreja de Satã dele fazia, um grande teatro, assim, ele se divertia muito com aquilo. Aliás, tentando me lembrar aqui onde ele aparece como ator. O LaVey aparece como ator em A Chuva do Diabo. E ele também apresentou uma série que era uma cópia do Faces da Morte, que era o Retratos da Morte. Ou seja, ele atirava para todos os lados, né? Muito bom. Era uma figuraça. E tinha um grande senso de humor. Imagino, né? Samuel, o que, que você ia falar? Só complementar que, como o satanismo leviano, né? Leviano não. Leviano, algumas pessoas falam, é completamente diferente de todos os arquétipos que se pensam, né? Eu tava vendo uma entrevista, pesquisando pro programa, eu tava vendo uma entrevista de um desses jornais de debate de rede TV do interior, assim, de interior, de cidade pequena, e aí eles chamaram um pastor para dizer o que era o satanismo, afinal de contas, vamos falar sobre o satanismo, aí chamaram um pastor evangélico. E aí a primeira definição que ele dá, porque eu só consegui assistir uns 2 minutos desse programa, a primeira definição que ele dá é que o satanismo é o completo oposto de tudo ao cristianismo, né? Só que aí, em vez de uma análise mais a partir do satanismo laveiano, não, ele faz aquele pensamento tradicional, né? A maldade, a crueldade e tal. E quando você vai atrás de saber o que é o satanismo laveiano, você tem, por exemplo, as 11 regras, né? Que, como o próprio cristianismo, tem umas coisas assim super... que podia estar na ONU, assim. Porque, tipo, para convívio, né? Tipo, a número 1, se eu não me engano, é não dê opinião se ninguém pedir. Essa daí já é regra. Não deveria existir Twitter, né? Segundo o satanismo. já começa aí. E aí, tipo, tem os 9 pecados capitais do satanismo e tal. Mas eu acho muito interessante essa questão das 11 regras. Porque, como o Christian falou. A Bíblia satânica, ela tem como fundamento a adoração do próprio eu, não é nem a adoração da figura, né? E isso vai completamente de contra muito da visão que se tem na cultura pop do satanismo, da própria figura do diabo. Por isso que existem esses conflitos, né, com a religião em si. E não são poucas as manchetes, né, que a gente vê de acontecimentos, inclusive essa de ter incendiado uma igreja hoje, e não é pouca a influência que tem na cultura pop. Eu gosto muito da influência do satanismo, da religião mesmo, a laveiana, em Sabrina, a série da Netflix que encerrou agora com a 4ª temporada. A gente pode falar um pouco mais dela na frente, mas ela é muito fundamentada nesses princípios, nessas regras. Tem uma licença poética muito grande, que aí traz justamente as coisas do como é que se diz? Meu Deus, a palavra também... Os arquétipos, né? De maldade, de Satã ser uma figura enganosa. Tem muito disso. Mas ainda assim, ela usa muito da base do satanismo laveiano. Inclusive, a série ela se envolveu com o próprio grupo satanista judicialmente, porque eles usaram na série, porque existe uma escola satânica para adolescentes, e no salão dessa escola tem uma grande estátua de Baphomet com um livro, né, em volta crianças, assim como se estivessem aprendendo na escolinha com ele. Essa estátua da série ela é baseada numa estátua real nos Estados Unidos, e a igreja responsável por essa estátua, ela entrou com um processo contra a Netflix. E por incrível que pareça, precisou de um acordo para ser encerrado. Tipo, eles venceram, exatamente. A Netflix precisou fazer um acordo com eles para não levar adiante. E aí, tipo, eu acho esse ponto extremamente interessante. Porque, por exemplo, na religião católica, também, do catolicismo, a gente tem muito produto da cultura pop que usa e abusa dos símbolos. Mas nesse ponto do satanismo, os caras entraram com o processo e ganharam. Então, ó como é que tá, as coisas são diferentes em vários aspectos. Então, Satanic Temple do Graves que fez esse processo. Isso, eles mesmos. Eu tinha esquecido qual foi o grupo, mas foram eles mesmos que fizeram e ganharam. Porque eles disseram, não vai usar a minha estátua sem autorizar. Justo, né, pô? Mas sabe, quando eu digo que o LaVey tinha um senso de humor incrível, tem as 9 declarações satânicas, né, no livro dele, A nona declaração satânica é a seguinte: Satã tem sido o melhor amigo que a igreja jamais teve, uma vez que é Satã que a tem mantido ativa durante tantos anos. Real. Muito bom. Mas os princípios satânicos pregados pelo Satanic Temple são muito políticos e são muito sintonizados com a modernidade. Assim. O terceiro mandamento deles é: o corpo é inviolável, sujeito somente à vontade de sua pessoa. E tem um outro aqui que é o meu preferido, que é o quinto mandamento, que ele diz o seguinte: as crenças devem estar de acordo com o melhor conhecimento científico do mundo. Deve-se tomar cuidado para nunca distorcer fatos científicos para não adequá-los às nossas crenças. Excelente. E é interessante como isso é usado, inclusive, em teorias conspiracionistas. Muita gente, a questão das vacinas, por exemplo, muita gente, o 5G, o satanismo está envolvido, os chineses, o globalismo. Tem até uma regra do satanismo laveiano que, se eu não me engano, é o décimo, que é não matar animais que não te ataquem. Exato. E tem muita gente que usa isso para justificar o veganismo como satanismo. Olha como é que funciona essas pessoas. Então, é uma perturbação das coisas no geral pelas pessoas, que é difícil de acompanhar às vezes. Sim. Mas bem, vamos voltar para o cinema então. Eu queria falar um pouco dos maiores destaques assim dos anos 60 e 70. Que a gente tem uma listinha aqui, mas não sei se vocês concordam, eu destacaria o Bebê de Rosemary, né? Inevitável. Né? O Incubus, o Exorcista e a Alucarda. O que vocês acham? Eu acho uma excelente lista. A minha seria diferente, mas é excelente. Pois diga a sua. Vamos conversar. Vamos ver. Pelo menos o que é representativo para mim, não seja para vocês ou para os ouvintes, né? Mas acho que os filmes mais importantes desse período, dos anos 60 até os anos 70, para mim seria o Incubus, As Bodas de Satã, né? The Devil's Ride Out, do Terence Fisher, O Bebê de Rosemary, Os Demônios, do Ken Russell, O Exorcista, é óbvio, Corrida com o Diabo, do Jack Starrett, e A Profecia. A Profecia é bom ponto também. Sim. Muito bom. Gente, qual que é a do Incubus? Qual que é a desse... das tragédias e tal? Falem um pouco sobre... O Incubus talvez seja... o filme mais amaldiçoado da história, com certeza. O Incubus foi realizado em 1966 pelo Leslie Stevens. E ele já começa com uma coisa inusitada, porque o filme é todo falado em Esperanto. Uhum. Né? E o filme trata de um lugar que não é específico, assim, um lugar meio situado geograficamente, como se fosse um mundo à parte, uma outra dimensão, onde os homens convivem com demônios. E é com William Shatner, né? Um dos primeiros filmes do William Shatner. E a trama principal é que uma íncubus, uma demônio, se apaixona por um homem, que é o William Shatner, e ele não cai na lábia dela, inicialmente. Ele renega ela por ela ser um demônio, e ela, revoltada, invoca um demônio chamado íncubus para se vingar desse amor não correspondido. E a invocação desse demônio acaba gerando, enfim, uma tragédia que vai abater a todos ali os envolvidos, né? Mas é uma bela história de amor, eu diria. Eu gosto muito do Incubus. Acho lindo. Fotografia do grande Conrad Hall, que era um fotógrafo maravilhoso, uma fotografia em preto e branco, que dá uma atmosfera de sonho ao filme. Só que aconteceram muitas coisas estranhas antes, durante e depois da realização do filme. Eu acho que o fato mais grave de todos é que o ator que fazia o demônio no filme, o Milos Milos, após as filmagens, ele assassinou e esquartejou a amante. Caraca. E após isso se suicidou. E uma das atrizes do filme também se suicidou após as filmagens. No dia de estreia do filme, o filme deu problema, não conseguiram exibir. O filme perdeu o som, magicamente perderam o som do filme. E foram dando uma sucessão de desastres, deles tentando exibir o filme, até que o filme se perdeu. Realmente ele sumiu, desapareceu. O laboratório perdeu o copião do filme. E o filme ficou desaparecido por mais de 30 anos. Eles só foram encontrar uma cópia intacta no porão da Cinemateca Francesa em 1996. E ele é lançado, depois remasterizado e lançado em 99. Mas enfim, um filme que tem muita merda acontecendo. Diz que e é um filme incrível. Quando ele foi relançado... Em 99. Em 99, eu não sei se isso é verdade, mas eu li que quando ele foi relançado, a esposa do William Shatner faleceu. Teve um negócio assim, quando ele voltou. Olha, não sei esse fato, eu desconheço realmente. Eu não sei, acho que ela morreu afogada numa piscina. Ah não, essa foi não foi a esposa do Shatner, não, foi do Leslie Stevens. Ah, foi do Leslie. Mas ela morreu na verdade durante o lançamento do filme, no final dos anos 60. Sim. Depois eu vou pesquisar direitinho que eu que só eu contribuiu, que escrevi, né? Ainda mais para pro mau agouro do filme. Eu tô vendo aqui, foram as duas coisas. Tem uma notícia de 99, é a esposa de William Shatner encontrada morta em piscina. Ah, isso. Então, ó, o afogamento está... Olha pra você, o afogamento gente, está... Sem dúvidas está cerceando o povo dessa produção. Pois é. E ele é assim, gente. Ele é um filme, pra quem não conhece, ele é cheio de simbolismo. Eu imagino que quem conhece, quem estuda... Né, quem estuda assim, o ocultismo que tem no filme, ele é cheio de símbolos, ele é cheio de gestos, de coisas. É magia hermética. Sim, que a gente não entende, mas você vê aquilo ali, te dá uma sensação estranha, né? E alguns críticos da época falaram que era um filme feito por ocultistas para ocultistas. E assim, é um filme que eu adoro. Eu utilizei ele no meu filme. Eu vou chegar lá daqui a pouco. A gente vai chegar lá. Até agora nenhuma desgraça ocorreu. Acho que estou indo bem. Bom, é de quando? 2015, né? Isso. Já tem uns aninhos aí, acho que já teria dado tempo. Já expirou. Acho que você tá seguro. Mas, Ivo, e você que costuma assistir bastante filme dessas décadas, assim, tem algum mais que você destacaria, assim? Desses que eu gosto muito do Alucarda. Eu acho ele um filme mexicano, é um filme incrível, é um filme muito bem ambientado, né, do Juan López Moctezuma, né, que era um dos diretores da... Como que é o nome daquele canal mais famoso lá do México? Televisa. Televisa, né? Ele era um dos diretores. E ele tem alguns filmes, né, do gênero de terror na época. Inclusive tem um documentário também, que chama Lucardos, que ele conta uma história real de dois fãs do filme Alucarda que... conseguem, eles sequestram o Moctezuma do, né, do, ele estava num asilo, ele estava com problema de Alzheimer, não lembrava, e eles conseguem, eles levam ele no, né, no nas locações do filme, eles se fantasiam da personagem, e ele vai relembrando coisas do passado desses dois jovens aí que o tiraram do asilo. É um documentário bem interessante também, é do Ulises Guzmán, cara, um mexicano maluco que eu conheci lá em São Paulo em 2011, num festival no Cine Fantasy de 2011. Eu conheci a figura também. Conheceu também, né? É, mas eu gosto muito do Alucard, ele é um filme muito, muito emblemático para a época, assim, vale a pena. Ele, se eu não me engano, ele saiu no... vai sair numa box aí da Versátil de horror mexicano, ou já saiu, não sei. É um filme que vale a pena aí, quem não viu, buscar. Muito bom. É, e vocês, Samuel, Felipe, algum preferido? Olha, não, eu acho que essa lista tá ótima. Eu adoro, eu sou fã de carteirinha, né, do Bebê de Rosemary. Eu acho que eu não consigo não sabe, deixar de ver esse filme e achá-lo incrível, fantástico. E mais interessante ainda, o que eu sempre digo para as pessoas sobre o Bebê de Rosemary é como nós entramos naquele ambiente junto com a Rosemary. E eu acho que o grande trunfo do filme é isso. Ele não é aquele filme altamente explícito, ele é muito sugestivo e nos conduz àquele final. Eu sou apaixonado por esse filme. Eu vou sempre, não é, dizer o quanto esse filme é incrível, e eu vou sempre dizer que a sequência é um filme que eu não consegui passar dos 5 minutos. Se alguém conseguiu, por favor, me diga, porque realmente eu não consegui. É tudo que eu tenho a dizer. Muito bom. É um filme que foi feito pra TV, né? Essa exato, sequência exato. Do Bebê e Rosemary. Exato. Olha, eu vi isso há uns 30 anos atrás, assim, não consigo me lembrar nada dele. Melhor não, assim. Eu tentei, eu fiz aquele exercício de não, vamos assistir para, né, até para falar mal com propriedade, mas não rolou. 5 minutos eu fiz, não, eu me senti traindo o original. É tipo o meu lance com o remake de Rebecca, não rola, então. Você precisa tentar, Felipe. É, a gente tá dizendo isso há um tempo já. Depois a gente conversa. Já que estamos falando do Bebê de Rosemary, eu não sei se vocês sabem disso, mas na sequência final, quando a seita está ali reunida ao redor do berço, um dos atores que está em cena, esse cara, é um extra, né, que está ali em cena, esse cara acabou fundando uma seita. Existe um documentário chamado Holy Hell, que é muito interessante, e ele mostra esse culto que esse cara fundou, e hoje ele responde a diversos processos por lavagem cerebral e abuso sexual. Nossa. E esse cara era um dos satanistas que estava ali em cena no Bebê de Rosemary. Gente, coisa. Que indicação. Samuel, e você, algum destaque? Eu dessa lista mesmo, eu sou fã dos clássicos, né? O Bebê de Rosemary e O Exorcista. O livro do Bebê de Rosemary, da Ira, eu esqueci o sobrenome da autora. Levin. Ele é muito bom. Ira Levin, exatamente. Ele é muito bom mesmo. É uma leitura curta, é um livro pequenininho. Quem é fã do filme, assim, eu recomendo. Porque por mais que eu ache a adaptação do filme, assim, sensacional, sublime mesmo, uma das melhores que eu já vi de um livro... Novamente, o livro é superior. Você entra na mente da Rosemary, você sente a dor, a dúvida, o desespero dela, principalmente. Então, uma baita leitura, assim, sensacional. E o filme é muito fiel, realmente, ao livro. São duas obras que cabem perfeitamente. O Polanski, agora... ele tem essa... Não vou dizer fama, né? Mas o Polanski, ele tem essa estética, assim, de que ele adapta, as adaptações dele são muito fiéis, assim, né? Tem uma pequena alteraçãozinha no final ali, mas assim, eu me lembro de ler o livro e ver o filme logo depois, pra comparar assim, cara, é muito fiel, muito, os detalhes estão muito presentes no filme. E eu também sou um fã do clássico do Exorcista. Não, pode falar, Felipe. Não, termina aí, Samuel. Eu só quero, quando você acabar, antes da gente passar para a próxima década, chamar a atenção de um filme que eu lembrei agora na discussão e que eu acho que ele é bem representativo também. E é um filme bem legal. Ah, sim. E também dos clássicos, para mim, o clássico dos clássicos do Exorcista, sensacional. Já falei em outros episódios o quanto eu sou um adorador desse filme, mas eu sou mais fascinado ainda pela história de produção, histórias bizarras, né? Inclusive, um ator que morreu uma semana depois de ter gravado a cena, o diretor que tinha o costume de sair atirando pelo cenário, gente que se lesionou durante as gravações. Tem um documentário de 20 anos, dos 20 anos, né, do Exorcista, que é muito bom. Vinha com o VHS, era um VHS duplo, né? Era a Meu fita Deus, eu lembro disso! Maravilhoso! Era a fita do documentário e a fita do filme. Nossa, que combinação perfeita, perfeita. Foi a primeira vez que eu assisti desse jeito. Então, um clássico dos clássicos dos filmes de terror e que tem uma puta de uma história boa, assim, de bastidores. Vale a pena ir atrás tanto da obra quanto desse documentário. Fica a recomendação. O Exorcista é um filme que ele continua impactante até hoje. Não se perde. É um filme que sobrevive ao tempo, né? Direção incrível. E é um tema também que toca muito, né, o espectador. Né? Tu vê o corpo de uma criança ser desacralizado ali. Uma coisa horrível de se assistir. Não tem como sair indiferente ao filme. Exatamente. Total. Felipe, pode falar do seu filme. Vou fazer dois comentários muito rápidos. Eu lembrei durante a nossa... essa conversa, filmes da década de 60 e 70, de um filme chamado A Sentinela dos Malditos. É um filme de 1977, com o Chris Sarandon, o Martin Balsam, a Beverly D'Angelo, tem um elenco bem legal. E ele é um filme que eu tive a oportunidade, inclusive, de rever, acredito, no ano passado, e que também ele trata, não é, dessa temática. E eu acho ele um filme muito bom. Ele é um filme que ele não é muito conhecido. Talvez os fãs do gênero conheçam, mas se você sair, ele é mais obscuro. O que é uma pena, porque ele é um filme bem, bem legal. Então fica aí a dica. E eu quero fazer um comentário, né? Samuel falou aí do Exorcista. Eu concordo, é um grande filme. Concordo também que ele envelheceu. Muito bem, ele não é um filme datado, ele não é um filme que você diz, funcionava na década de 70, hoje não funciona. Funciona, ele funciona muito bem hoje. Porém, contudo, entretanto, né, sabemos que das maldições envolvendo o Exorcista, eu acho que podemos falar das sequências, né, que é uma maldição pior que a outra. Porém, eu quero falar aqui de um documentário tenebroso, lançado em 2017, que é O Diabo e o Padre Amorf, que é dirigido pelo diretor do Exorcista, né, o William Friedkin, que é um grande cineasta, né, além do Exorcista fez grandes filmes, é vencedor do Oscar e tal. Porém, ele fez esse... Foi um dos poucos que gostou desse filme. Ai, você gostou? Nossa, eu já explico. Eu escrevi uma resenha pro Boca do Inferno, que assim, eu pedi pro Marcelo, fiz, Marcelo, bota assim, -1 na pontuação, porque nossa, eu achei tão ruim, eu achei tão canastrão, eu achei o desserviço, eu acho que eu terminei, inclusive, o artigo dizendo que o grande mérito desse documentário é que agora, quando a gente se propõe a falar das sequências e derivados do Exorcista, a gente já pode dizer que o Exorcista 2 não é a pior sequência O produto derivado é esse documentário. Nossa, eu achei ele horrível. Eu fiz, nossa, não. O William, ele poderia ter terminado a carreira sem essa bomba. Mas enfim, é apenas minha humilde opinião. Eu acho o filme horrível e eu adoro. Porque é nitidamente uma viagem pessoal do Friedkin, que o Friedkin realmente acredita. Né? Tem que especificar isso. Então, é uma viagem pessoal dele. Né? Tanto, ele chamou um grupo de jesuítas para benzer o set do Exorcista ali, nos anos 70. Então, ele é um believer, né? Ele acredita realmente naquilo. E esse documentário, enfim, é uma produção do bolso dele, uma produção até bem amadora, digamos, né, em termos de produção, mas é nitidamente ele em busca de uma verdade pessoal. Assim, e ele força bastante a barra no filme. Né? Eu acho, ele força. Mas tem umas figuras tão interessantes que ele retrata ali. Eu adoro aquele velhinho exorcista que fica mostrando a língua pro diabo. Fica insultando o diabo. Eu acho isso, eu acho uma forçação de barra, sabe? Eu acho que se fosse talvez uma ficção, a gente talvez até comprasse, mas o que eu acho pior do filme, e bom, é um spoiler que eu vou falar agora, mas o que eu acho pior do filme, desse documentário, é que ele fica acompanhando, né, o tal do Padre Amorf. E do máximo que ele consegue é pegar tem uma moça no filme, que ela tá possuída, estaria possuída, e ela fica ali se debatendo enquanto algumas pessoas seguram ela, nada demais. E eu até coloco isso no texto, que eu digo que um exorcismo de verdade não necessariamente é igual a um exorcismo igual ao do filme. Mas quando... Aí ele vai pra um encontro que ele não leva a câmera. E aí ele sai do encontro que ele não leva a câmera e diz... Ah, ela subiu pelas paredes. Ela falou não sei o que, não sei o que. Mas convenientemente, quando ela fez tudo isso, eu estava sem a câmera. Eu fiz... Ai, não, já... Ai, putz. Enfim, eu achei um produto, né, bem desnecessário, assim. Não, realmente não curti. Sabe, curiosamente, eu terminei de ler hoje o livro do Thomas B. Allen, que conta a história real que originou o livro e o filme do Exorcista. Esse livro foi lançado aqui no Brasil, se chama Exorcismo, saiu pela Dark Side. E é um estudo bem interessante do caso. Assim. Abordando, claro, a questão sobrenatural, mas também dando brecha para uma leitura psicanalítica. Uma leitura bem válida. Bom saber. O Dark Side tem uns bons lançamentos, né? Sim, sim. Fica a indicação. Bom, gente, vamos pular então para os anos 80. Ivo, que montou essa pauta de hoje, né? Ele deixou três filmes como destaques. Ivo, fala um pouquinho sobre eles. Eu vou falar do filme que eu, dessa lista que eu mais gosto, né? Que é o Coração Satânico. Eu nem sei, talvez, se ele se encaixasse nessa lista de filmes satanistas, né? Mas ele é porque a questão é que ele é um filme de pacto, né? Filme de pacto também a gente tem vários, mas tudo bem. Filme do Alan Parker, ele é um filme incrível, é uma atuação fenomenal do Mickey Rourke. O De Niro, eu não sei se ele fica ali 10, 15 minutos em cena ou até menos, não sei, mas a presença dele tá o tempo todo permeando o filme. E assim, ele é um filme que pra mim é um dos meus filmes de cabeceira, um dos filmes que eu adoro. E os outros filmes que eu citei, eu lembro bem pouco. Esse Adoradores do Diabo eu vi na locadora. É um filme daquele meio que... se eu não me engano, é um filme que segue aquela fórmula que o Samuel citou. Né? Não lembro, realmente não lembro muito dele. Né? E tem o Dia de Satã também, que eu lembro bem pouco. Clássico das locadoras? Sim, VHS. São filmes que eu lembrei. VHS, né? Alugava em VHS. Mas é isso, o meu destaque mesmo é o Coração Satânico, ali de 89. E assim, né, quem não viu, veja esse filme para ontem. É uma história de pacto, de identidade, de... O livro é ótimo também. Enfim, né, eu acho que... Eu fico até meio sem... Eu fico até muito empolgado falando desse filme, de tanto que eu gosto dele. Muito bom. Estamos nos anos 80, é isso? Nos 80. Sim. Isso. Então, vou fazer um filme que eu amo dos anos 80. Manda. Com demônios. Demons, do Lamberto Bava. Sim. É o filme que me acompanhou toda a minha adolescência. Que eu sou fascinado pelo filme e por cinemas. Né? Uhum. E eu tive a oportunidade de conhecer o Lamberto Bava e conversar um pouco com ele sobre a produção do filme. Né? E é um dos filmes mais dementes e gore dos anos 80. Coisa assim, violentíssima, e é um filme muito divertido. É, tem os dois primeiros, né, que são bem legais. É, eu não lembro qual, se é no primeiro ou no segundo, se eu não me engano é no segundo, que tem o cara entra no cinema com a moto e uma espada samurai. É no primeiro. Primeiro é dentro do cinema. Isso, o segundo é no apartamento. É, no prédio. É, gente, é assim, a gente falou muitas coisas até aqui, de filmes bem variados e tal, mas juntando muito disso, veio essa inspiração para o seu filme, Christian. E eu queria que você falasse... Primeiro fala o nome dele para mim, por favor, porque eu não me garanto no francês. Então, Népa, Népa, repita comigo, Népa projeté. Népa projeté, beleza. Então fala um pouquinho dele, por favor. Então, o Népa projeté foi produzido em 2015. A princípio foi um convite do produtor Ricardo Ghiorzi para que o filme fosse um dos segmentos do longa Três Histórias Estranhas. Mas acabou que o filme deu tão certo que ele acabou fazendo uma carreira melhor como curta-metragem. Então acabei sendo selecionado para o Festival de Sitges, para Gramado, para o Curta Cinema, rodou em festivais muito bacanas e festivais que não eram necessariamente festivais de gênero. Foi ótimo, né? Poder apresentar o filme para um público que geralmente não está habituado com cinema de horror. Mas o Népa projeté, ele é uma junção de todas as minhas obsessões com cinema. Eu estava interessado, na verdade, eu acho que eu estava interessado menos em retratar o satanismo, mas muito mais preocupado em contar uma história sobre o poder da imagem. Falando isso como cinéfilo. Ele é um filme, na verdade, de pura cinefilia. É a história de um projecionista de cinema que ele encontra no depósito do cinema onde trabalha uma lata lacrada de uma película escrito em francês, né? Ne pas ouvrir, ne pas projeter, que é um francês tosco, mas enfim, que não abrir, não projetar. Mas como todo bom filme de horror, né, nada aconteceria se ele não abrisse a lata e projetasse o filme. Então ele acaba libertando uma maldição. Mas claro que ali eu estou trabalhando questões particulares minhas com relação ao cinema, principalmente questões estéticas. Trabalhar como fosse um exercício de linguagem para mim. Trabalhar com um cinema que eu gosto, que é um pastiche do cinema underground dos anos 60, com muita coisa do horror dos anos 70, né, muitas referências de filmes que eu gosto. A cena inicial é um grupo de pessoas que está dentro do cinema assistindo o filme Incubus. Então são esses pequenos easter eggs de coisas malditas que eu vou colocando, né, na história. E eu acho o filme enfim, rendeu legal, assim, o pessoal curtiu pra caralho, porque volta e meia pessoas ainda me mandam mensagem perguntando sobre o filme. Agora eu liberei ele, ele está disponível no YouTube, né? E é um, tem uma coisa, umas coisas engraçadas, assim, da produção do filme. A gente começou a filmar numa sexta-feira 13. Claro. E por uma coincidência. O número 13, ele circundou toda a produção do filme. Porque foi feito um sorteio com os outros diretores, que era de 1 a 13. E o número que caísse ia ter que ter uma referência a ele no filme. Uhum. Por isso que o filme, que é projetado na tela, quando o cara encontra o filme, ele se chama o 13º apóstolo. Então teria que haver alguma referência a um número, né? E quando o Ricardo foi fazer o sorteio, eu falei para ele, cara, nem precisa sortear, que eu sei que o meu número é o 13, que esse número me persegue. E, por brincadeira, ele puxou o número 13. Enfim. Nossa. Marcamos a data da produção, a equipe só podia estar disponível a partir do dia 13. E o número foi circundando, né, a produção. Mas não ocorreram maiores problemas, na verdade, na feitura do filme. Mas por garantia, isso na verdade não aparece no filme, porque acabou sendo cortada, o plano foi cortado. Mas as pessoas estão dentro de um círculo mágico. Na cena da Missa Negra, uhum, né, os atores, eles estão em cima de um círculo mágico. Porque apesar de eu ser ateu, tinha alguns atores ali que estavam bem receosos de fazer algumas coisas. Aí eu falei, não, tudo bem, vou fazer um círculo mágico aqui pra vocês e vai ficar tudo bem. Eu acho que deu certo. Aparentemente. Eu apelei pra clavícula de Salomão ali, peguei um sigilo de proteção e deu tudo certo. O filme foi um sucesso. Pronto. E você quer fazer algum comentário? A crítica que a gente tem sobre o seu curta no Boca foi o Ivo quem escreveu, né? Ele gostou bastante. Que bom, Ivo, muito obrigado. Eu falo que foram dois filmes que eu vi nessa época que eu gostei muito, que foi o filme do Christian e o Judas do Joel, e eu escrevi sobre os dois na época. Mas eu acho o filme incrível, eu acho o curta-metragem incrível. Ele tem uma coisa que eu gosto muito no cinema de horror, que ele é um filme atmosférico, ele é um filme que ele te envolve. É um filme, desde a primeira cena até ali, você parece que você está ali na sala de cinema vendo tudo aquilo acontecer. E é tudo muito bonito no filme. O que a gente vê no filme é aquela que eu falo que é aquela beleza no horror. É tudo muito bonito, é tudo muito... assim, né? Quem viu o filme na sala de cinema, né, como eu vi, eu tava lá no festival que ele rolou, no Cine Fantasy, rolava uma cartaz assim, da galera que tava vendo, assim, ficou todo mundo envolvido, e assim, achei um filme incrível, né? Eu falei com o Christian na época mesmo, que eu adorei, né? A gente bebeu muito lá naquela época, né, Christian? Continuou bebendo muito. Continuamos bebendo muito, mas foi incrível aquela sessão, ela foi bem legal, ela foi uma sessão bem pesada, né? Então é isso, assim, né? Parabéns. É um filme assim que, se eu pegar pra ver hoje de novo, eu sei que eu vou continuar gostando do tanto quanto eu gostei quando eu vi ele. Ivo, tem uma coisa aqui, na verdade. Eu acho que é um mérito do filme, uma coisa menos que eu pensei muito nisso quando eu estava construindo a história, que é o jogo de espelhos, porque ele acaba sendo um filme dentro do filme, dentro do filme. E quando tu vê o filme exibido dentro de um cinema, Né? Sim. É mais um espelho que se abre, né? Eu gosto disso, desse jogo de espelhos que o filme está propondo. Mas aconteceu uma coisa engraçada no Festival de Gramado. Porque quando eu subi no palco para apresentar o filme, no final, dos agradecimentos, eu agradeci a Baphomet pela luz e pela inspiração. Aí tinha umas velhinhas na frente, assim, na primeira fileira do cinema. Quando eu passei, no final, fizeram o sinal da cruz. Eu devia estar fedendo a enxofre, não sei. Sinal que funcionou. O filme funcionou. Objetivo alcançado. Excelente. Bom, gente, ouvintes, a gente, né, deixa o link do filme que está disponibilizado lá no YouTube. Vou deixar aqui no post também, para quem quiser assistir. Agora, já que a gente está falando de uma produção nacional, né? O Ivo mencionou na pauta também o filme Enigma para Demônios, de 1975. Ivo, fala um pouquinho sobre ele. Esse filme ele foi gravado em Ouro Preto. Ele é inspirado num poema do Drummond. E assim, você começa a ver no filme, ele é do Christensen, esse filme. E ele vai te levando assim para um final totalmente inusitado. Você começa ali com suspense, a mulher, ela tirou uma rosa de um cemitério, né, de uma cova, e ela começa a receber algumas ligações e ninguém acredita nela, no que está acontecendo. Né? E pro final, não vou revelar o final, mas ele é um filme. Uma das coisas assim, que eu descobri tardiamente do cinema nacional. Né? Eu vi ele não tem muito tempo, não conhecia. E eu achei um filme incrível, né? Uma produção brasileira, nacional, gravada aqui em Minas Gerais. Né, em Ouro Preto, que tem uma ambientação muito legal, né, uma cidade histórica muito, muito bonita. E assim, quando eu vi o filme, eu não consegui ver numa qualidade boa, eu consegui uma cópia bem ruim, mas mesmo assim valeu a pena. É um filme que mexeu muito comigo quando eu vi, assim, que eu gostei muito. Muito bom. E o Christensen é um grande diretor. Sim. O Carlos Hugo Christensen é um dos melhores diretores brasileiros que não é brasileiro, né? Porque ele é argentino. Ele é argentino, né? Ele é argentino por natureza, mas ele fez uma grande carreira aqui no Brasil. E é um diretor impressionante. Eu recomendo que conheçam os filmes dele na Argentina nos anos 50. São incríveis, incríveis. E o primeiro filme dele no Brasil, que é o Mãos Sangrentas, é maravilhoso. Eu acabei de escrever um artigo sobre ele. Esse eu não vi ainda, sou louco pra ver ele. Preciso ver. Isso aí é incrível, incrível. E tem mais algum filme nacional que vocês destacariam, assim, nessa temática satanista? Temos. Exorcismo Negro do Mujica. Isso aí ia falar. Bem lembrado. Grande José Mujica Marins. Na sua versão de O Exorcista. E não podemos deixar de citar Seduzidas pelo Demônio, do Rafael Rossi, que é um dos filmes mais engraçados que eu já assisti. Engraçados pelo motivo errado, né? Porque ele se propunha a ser um filme de horror, mas... Né? Não, não, digamos que ele errou o alvo, né? É um filme que acaba sendo hilário. Mas um outro que é engraçadíssimo sobre o tema é o Jeca contra o Capeta do Mazzaropi. É, sim. Muito bom, sim. Que é também o seu pastiche do Exorcista. Ah, e a gente tem o pra mim, que é a melhor representação já feita do diabo, que é o Auto da Compadecida. Olha aí. Que eu adoro o diabo do Auto da Compadecida. Ele é um texto, assim, sensacional. Sim, sim. Mas eu quero dizer para vocês qual é, para mim, o grande filme sobre satanismo, enfim, como queiram, do horror nacional. E para mim, até hoje, para mim ele é um dos grandes filmes de horror já feitos no Brasil, que é o curta-metragem Amor Só de Mãe, do Denison Ramalho. Sim. É ótimo. Que é impressionante. Assim, é um dos meus filmes de horror brasileiro preferidos. É incrível como esse curta, ele ainda hoje, né? Ele é de 2005, 2004? Não, ele é de 2003. 2003. É incrível como ele ainda é um... Ele é um filme que ele não envelheceu, ele é um... Assim, ele, sei lá, pra mim ainda é o melhor filme de horror nacional que eu conheço. O Amor Só de Mãe. Sou apaixonado por esse filme. Também sou. Ele... A tua atuação maravilhosa, né? Maravilhosas e... Débora Muniz. Sim. E como o Denison, né, fez uma pesquisa, né, aprofundada sobre o tema... Aliás, se tu sabe disso, Ivo, o consultor de assuntos satânicos dele, do Denison, para esse Sim. filme, foi um cara chamado Pai Alex, que era um cara que praticava magia negra, e o Denison conheceu ele no Carandiru. O cara tava preso no Carandiru, Sim. o cara era... Caraca! Prisioneiro, né? No Carandiru, ele era o tipo pai de santo ali dos presidiários. Ele comprou isso pra gente na live que ele participou. Gente, eu vou dar um pulo aqui no tempo pra gente falar de alguns filmes mais recentes. Na verdade, eu vou pedir pro Samuel falar, porque ele fez algumas sugestões aqui na pauta. Vamos lá, Samuel. Na verdade, eu tinha feito mais sugestões, mas aí eu fui limando algumas coisas que estavam realmente mais a ver com folk, com folk horror, né? E a gente vai ter um programa só sobre folk horror. Cobrem a gente, um dia a gente vai fazer. Mas eu botei três destaques de filmes com uma temática mais satanista atuais. O primeiro é o Sun Was Here, ele foi lançado no Brasil com o nome A Deusa da Vingança. É fantástico esse filme, é incrível. Eu já ia dizer, foi você que fez o review lá pro Boca, né, Felipe? Fala um pouco pra gente sobre o Sun Was Here, que é uma proposta bem diferente, né, dos filmes que a gente, da maioria dos filmes que a gente vê. Então, o Sun Was Here, pra mim, é um grande filme. Foi uma grata surpresa. Eu não sabia que existia, ele apareceu... No Netflix, plim, eu fiz, eita, li a sinopse, achei bem, bem, nhé, como diria a Lu. Mas fiz, vou assistir porque tá de noite, isso deve ser bem ruim, vai me dar sono, eu vou dormir. E amanhã eu termino de ver, ou deixo pela metade. Nossa, mas eu fiquei impressionado com o filme, eu fiquei super envolvido. É a história de um cara, Sam, que ele é uma espécie de vendedor, esses vendedores de porta em porta... E ele tá em uma... Eu nem sei se é uma cidadezinha, parece mais um vilarejo, um conjuntinho de casas. E ele não consegue falar com ninguém. Ele bate na porta da casa das pessoas, ninguém atende. O hotel que ele tá, não tem ninguém. Ele tá sempre sozinho. Só que paralelo a isso, tem um programa de rádio onde está sendo noticiado um assassino que tá... sendo perseguido pela polícia. Eu não vou contar mais nada, porque para quem não viu o filme, qualquer informação extra pode atrapalhar. Mas o filme é muito legal. O filme eu gosto muito de enredos com que se concentra em um personagem ou um número pequeno de personagens. E eu gosto muito de cidadezinhas, aquelas bem arquétipos de cinema de terror, tipo... É deserta, poucas casas, um clima meio esquisito, aquele cenário meio desolado, né? Só falta o feno rolando. O filme é muito legal, o filme é uma viagem, o filme, assim, ele para quem gosta de filmes com finais altamente explicadinhos, passe longe. Mas se você tá de mente aberta e tá a fim de curtir uma viagem, vai pra esse filme. Eu realmente gostei muito. Eu escrevi a resenha pro Boca. Eu não lembro quantas caveirinhas eu dei, mas eu acho que foi bem alta a quantidade de caveirinhas. E é uma dica. Agora, o título em português é esse: A Deusa da Vingança. Tem zero até sentido. Zero sentido. Mas, enfim. E pensar numa explicação pro filme, o meu texto eu inclusive botei, tem lá aviso de spoiler, pra gente tentar chegar em algumas conclusões. Mas é muito mais aquele filme pra você sentir, pra você curtir, do que propriamente, ah, aqui estão os três atos do roteiro, e aqui tá a jornada do herói, e aqui tá não sei o que. Não, é uma coisa muito mais orgânica, muito mais solta. Eu adoro esse filme. É outro filme que dessa nova leva de filmes que com algum nível de satanismo, né, que é um dos favoritos de quase todo mundo aqui, que muita gente já falou sobre, que é o Hereditário, de 2018, sucesso colossal. Sinceramente, eu queria saber a opinião do convidado, né, porque de todo mundo aqui eu já sei. Christian, o que é que tu acha de um dos filmes da década? Se falar mal, a gente já te chuta daqui agora. Eu acho Hellpaymon. Eu adoro Hereditário. Muito E eu consigo ver um senso de humor no Hereditário que as pessoas não veem, não sei porquê. Eu acho toda aquela sequência final de um humor bizarro, incrivelmente construído, né? Mas o Hereditário é uma coisa curiosa, que eu acho que é um filme de horror em que a maior cena de horror é uma DR entre mãe e filho numa mesa de jantar. Maravilhosa. Que é arrasadora, aquela sequência é arrasadora, e pra mim o grande horror do filme está contido ali, as relações familiares. Era daqueles dois terem sido indicados pro Oscar, né? Eu não gosto nem de lembrar disso, que eu fico com raiva, mas ok. Mas um filme desse período que eu gosto muito e que ele não é tão falado é o The Black Coat Daughter, acho que no Brasil se chamou Enviada do Mal. Glass Perkins. Muito bom, sim. Gosto muito demais desse filme. Nossa, esse filme tem umas coisas muito, muito curiosas. Ele tem uma atmosfera incrível, né? Foi muito bem construído, né? E aquele demônio que aparece no filme, impressionante, que ele é uma sombra, né? E ele consegue ser muito assustador, assim, porque ele é uma coisa meio indefinida, assim, aquela entidade. Mas uma coisa curiosa do filme é que a personagem quer ser possuída, né? É um caso de possessão onde ela clama pela possessão, né? E ela fica muito triste quando o demônio sai do corpo dela. Eu acho uma leitura incrível, assim, do tema. E um outro filme que eu acho que é assim, o mais recente e impactante do tema é o Anything for Jackson. Foi lançado final do ano passado. E foi filme canadense. Um sucesso, que é um... Cara, e que filmaço! Ele é muito bom. Ele é assim, junta, pega estereótipos, os arquétipos, né, da temática. Mas pra quem não sabe, o filme, ele se trata de uma história de um casal de idosos que eles estão em luto porque eles perderam a filha e o neto. E como um bom casal de idosos, fofos, queridos, assim, pessoas que só estão esperando pela aposentadoria, ele é médico, é dono de casa, como eles resolvem lidar com esse luto? Eles resolvem trazer a alma do neto deles de volta através de um ritual satânico. Eu achei assim, bem básico. Então, eles levam isso pra frente e eles levam isso com força. Mas... E aí, Anything for Jackson tem um clichê que eu gosto muito dessas histórias de satanismo, que é a casa sempre vence. Que não importa o acordo que você vai fazer, a casa sempre vence. E o terror do Anything for Jackson, pra mim, ele vem que meio disso, porque é um acordo que sai completamente das mãos deles. Filmaço. Filmaço, filmaço. Eu me assustei, eu me diverti. E eu achei o final bastante... Bem bacana, porque o filme, ele é muito explicado. Ele tem esse defeito, só que ele resolve fazer um final diferenciado. Muita gente não gostou do final do Anything for Jackson, e eu, pelo contrário, sou um grande fã desse final. Eu gosto. Mas, pois é, quem quiser complementar aí, tá aí, Anything for Jackson. Eu acho que um dos méritos do filme é que tu tem empatia pelos satanistas, né? Sim, é porque o casal... tu compreende o drama deles. É, eles são um casal de velhinhos tão simpáticos, assim, a gente, como o Christian disse, a gente tem empatia por eles, assim, é muito legal. Sim, nós torcemos por eles. Exato, e o velhinho... Não, eu não torço não, eu acho até ok, mas eu acho eles bem cretininhos. Mas o ator que faz o velhinho, o Julian Richings, ele também vem aparecendo em um monte de filmes de gênero há muito tempo, né? Ele fez o Lenda Urbana, ele era aquele zelador todo cubo, boa, com aquela aparência toda estranha, assim. Ele acha que é a morte no Supernatural, não é? Isso, ele é a morte. Nossa, o melhor papel já feito em Supernatural é o dele. Olha aí. Mas uma coisa engraçadinha que aconteceu quando eu tava assistindo, até mandei foto pro pessoal no grupo, que tem uma hora que o Henry, o velhinho, fala, toca o celular dele, ele olha e fala, tipo, ah, falando no diabo. Aí eu tirei uma foto com a legenda, porque, né? Muito bom. Tem um filme também que saiu no ano passado, que eu curti muito. Eu não sei dizer se ele é um filme satanista, mas ele é um filme que é o The Dark and the Wicked. The Dark and the Wicked. A imitação do Hereditário. Cara, ele é um... ele é um polêmica. Filme, ele é um filme atmosférico também e... E aí o mal tá ali por ser o mal mesmo, é um filme ruim, ruim que eu digo assim, não de ser de ruindade de filme, mas uma atmosfera ruim que o filme tem. Você falou que ele é imitação de Hereditário, Cris? Eu acho ele um pastiche do Hereditário, mas eu acho que é um bom pastiche, né? Mas ele se apropria de muitos conceitos do Hereditário. Eu gosto do filme, mas eu tenho um problema com aquele desfecho, que eu acho muito ruim, o desfecho do filme. O meu problema é a falta de explicações. Eu acho que ele apela ali para um jumpscare completamente desnecessário, que não acrescenta nada. Aquele final realmente... Eu acho meio preguiçoso aquele final. Uhum. Mas ele tem coisas bacanas. Ele é bom, sim. Eu gosto das cabras. Sim, nossa. Bom, gente, agora eu queria passar para um outro tópico que o Samuel falou lá atrás, né, que são os filmes que abordam essa temática satanista com humor também. O Samuel colocou algumas sugestões aqui, mas eu queria só fazer um adendo, acrescentar uma, que é o Chapolin, né? Não sei se vocês lembram do episódio do Fausto, o Mefistófeles. Sim. Nossa, é muito bom. Ser uma bruxa de Mefistófeles. Exato. Nossa, ótimo. Amo. Cara, Chapolin adaptando Fausto. Que sensacional isso. A gente tem que dar valor para Chaves e Chapolin, porque tem muita coisa boa ali. Eu sempre dou valor, sou o que mais dá valor aqui nesse grupo. Meu sonho, inclusive, é fazer um programa só sobre a Bruxa do 71. Vai chegar lá. Já isso aí. Mas vamos lá, Samuel, você quer falar, quer passar essa listinha pra gente? Quero, vamos passar rápido mesmo, só algumas recomendações, né, do satanismo que, em obras que tá misturando ali os elementos de horror com humor, né? A gente tem o Hellboy no geral, o Hellboy tem uma faceta bem sombria, né? Ele é invocado do inferno, mas ao mesmo tempo ele, nas obras, é um super-herói, com ação, com humor, com romance, tem muitos elementos em toda a obra de Hellboy. Os filmes dirigidos pelo Guilherme Del Toro, adoro os dois, queria que tivesse mais, assim, queria que tivesse dado muito certo esse projeto. Infelizmente, o último filme é uma bomba, é péssimo, olha, nossa, ruim, ruim, ruim, ruim. Mas enfim, a Babá, nós já falamos no podcast de terror adolescente, muito legal, muito divertido. É um grupo de adolescentes que se envolve com satanismo para realizar os seus desejos, né, de grandeza. aquele plot básico, como sempre. É, e aí nós temos, tipo, alguns outros filmes, como o South Park, o filme, né, que tem a figura do diabo, que é, inclusive, nossa, ele é amante do Saddam Hussein. Maravilhoso, esse maravilhoso. Filme. Bom, só de falar isso, eu fico, assim, meio tímido, porque é muito sem noção, é muito South Park, é a essência do South Park. É muito doido. É, e tem um filme que eu assisti recentemente, chamado Satanic Panic, que é uma história de uma entregadora de pizzas que ela vai levar uma encomenda num bairro chique, e ela chega na hora que tá um culto de adoradores do diabo reunido pra um ritual. É um filme bobinho. Ele é engraçado. É bem humorado, ele é bem legal de assistir. E aí, novamente, a recomendação da série Sabrina, mas sinceramente, eu tô tentando terminar. A primeira temporada eu achei boa, a segunda temporada eu achei ok. Essa terceira tá dificílima. E eu não sei se eu vou conseguir chegar até a quarta, que é a última. Mas a minha principal recomendação dessa lista de humor e horror é a série em animação Mr. Pickles. Eu não sei se outras pessoas aqui assistiram, mas, cara, que insanidade. Ainda está nativa o Mr. Pickles? Não sei, Christian, eu vi até o começo da terceira temporada, confesso que me perdeu ali, mas a primeira temporada eu acho, assim, sensacional, insanamente boa, assim, nossa, eu assistindo uma lapada tudo de uma vez, é muito bizarro, você gosta com culpa de tão doentio que é Mr. Pickles. Samuel, a sua crítica de Mr. Pickles acho que é tipo o terceiro texto mais acessado da história do Boca, assim. E eu tenho um medo da caixa de comentários desse texto. É. Vez ou outra aparece um novo e a galera falando umas coisas assim, eu fico, meu Deus do céu, tem hora que eu tenho vontade de tirar meu nome daquele texto. Meu Deus. Pra quem não sabe, Mr. Pickles é uma série do Adult Swim, do canal dos Estados Unidos. É, que conta a história de uma família que mora na zona rural e um garotinho que tem um lindo cachorro e eles partem juntos para grandes aventuras. O problema é que o cachorro é o próprio Satã. E ele tem toda uma estrutura assim, de personagens e enredos extremamente insanos. Cada episódio mais insano que o outro. E perturbador. E é que nele, você se diverte, mas você sente culpa assistindo, de tão pesado que é. Eu gosto muito dessa série. Muito bom. Eu posso falar minha comédia satânica preferida? Sim, por favor. Manda, por favor. E pra mim é um dos melhores filmes de horror dos anos 90. O Dia da Besta, do Alex de la Iglesia. Sim. Dia de la Bestia. É onde um padre descobre o dia que vai ocorrer o apocalipse, que vai ser o nascimento do anticristo, e tendo como ajudante um metaleiro drogado e um picareta que faz um programa de ocultismo na TV, ele vai em busca, né, do lugar onde o anticristo irá nascer, causando as maiores confusões. Eu acho hilário. E ele tem uma cena específica no filme que eu acho muito curiosa, que logo, né, na abertura do filme... Esse picareta que tem esse programa de televisão, ele vai exorcizar um menino possuído, que é um garoto que supostamente está possuído pelo diabo. E na cena, no quarto do menino, tem um pôster da Xuxa. A fama de satanista da Xuxa chegou à Espanha nos anos 90, que loucura isso. Coincidência ou não? Muito bom. É, bom, gente... Então, antes da gente passar para o nosso último bloco, eu queria pedir para cada um de vocês deixar uma menção honrosa caso tenha algum filme que a gente não tenha citado, que vocês acham que ficou de fora, assim. Então, vamos começar pelo Christian. Sem dúvida nenhuma, A Noite do Demônio, o Night of the Demon, do Jacques Tourneau, que é um dos meus diretores preferidos. É um filme de 1957, sobre um cara que tem que lutar contra uma maldição. E esse filme foi a base para o Sam Raimi fazer um dos últimos filmes de horror do Sam Raimi. Arrasta-me para o Inferno. Arrasta-me para o Inferno. Ele é a base do Arrasta-me para o Inferno. São Raimi até, o desfecho é o mesmo, mudando alguns aspectos. É a homenagem que o Sam Raimi faz ao Jacques Tourneur. Para quem não conhece, eu recomendo muito, o filme é incrível. Fica a recomendação. É, Ivo, e você? Como eu montei a pauta, eu coloquei, taquei o filme tudo que eu gosto aí. Acho que eu não tenho uma menção honrosa assim, dos filmes que a gente não comentou, não, mas é, eu reforço o Alucard. Perfeito. É um filme que eu gosto muito, reforço ele. Muito bom. É, Samuel? Ah, eu também não tenho muitos outros para falar. É, nós não falamos... Assim, tem filme do diabo lá, que tem um culto satânico assim pesadíssimo, que é um filme de advogado. O Advogado do Diabo. Essa é uma recomendação assim. Filmaço. Keanu Reeves, o Patino ali, perfeito. Cara, esse filme até hoje ele não sai da minha memória. Eu não sei se esse filme envelheceu mal. Eu tô com muita vontade de reassistir ele nos últimos dias. Mas eu acho toda a temática do satanismo extremamente trabalhada de uma forma bem sombria no Advogado do Diabo. Então, minha recomendação é mais um clássico assim do cinema. Bem lembrado. É, Felipe, você? Olha, eu vou falar de um filme que eu acho divertidíssimo, lá da década de 90, chamado Repossuída. Repossuída é uma comédia com a Linda Blair, com o Leslie Nielsen, e é a história de uma mulher que, quando era criança, foi possuída pelo demônio. Então, a Linda Blair está divertidíssima, tirando sarro, né, do papel dela no Exorcista. É uma comédia muito, muito divertida. Aquelas comédias que satirizam filmes. Gosto muito, eu passava muito, eu acho que na sessão da tarde. É bem divertida, bem divertida. A sessão de exorcismo, como a Linda Blair, ela é repossuída, né? Então eles vão em busca de um exorcista e aí acabam transmitindo o exorcismo ao vivo pela TV. É maravilhoso, assim, você morre de rir o filme inteiro. Eu gosto, eu acho aí, tá aí. A verdadeira sequência do Exorcista não é o 2, não é o 3, não é, enfim, nada, o demônio e o padre, não sei o que, é Repossuída. Repossuída vale ser conferido. Perfeito. Agora, Christian, você joga videogame? Jogo. Aliás, estou um pouco afastado porque tenho um sério problema de vício com videogame. Tô... Olha aí. Eu tô há 20 anos viciado. Eu explico, é porque a gente... O Samuel escreve as críticas de games pro Boca, né? E a gente, em vários episódios aqui, a gente tem esse finalzinho em que ele fala sobre jogos de videogame que entram no tema do episódio e ele sempre tá sozinho. Então, não sei, talvez hoje você possa fazer companhia para ele. Vou fazer um comentário rápido. Pode ir. No meu trabalho como ator, o meu último trabalho foi como vilão de um jogo de videogame. Olha só. Que está sendo lançado em breve, Esquadrão 51. Eu sou o líder dos invasores intergaláctios, né? E é um game inspirado nos filmes de sci-fi dos anos 50. E eu sou o chefão da fase, hein? Olha só. O jogo está muito bacana. Você pode procurar pelo trailer dele no YouTube. Se chama Esquadrão 51. Vou deixar linkado no post também. Muito bom. Já tem data para sair? Ele era para ter saído no final do ano, mas agora, com a pandemia, tudo mudou, né? Uhum. Então, talvez ele saia agora no segundo semestre. Muito bom, bacana, muito legal. Vamos lá, Samuel. Hoje, para a sessão temática do Games, eu só quero trazer duas obras, na verdade, vou ser bem mais curto. A primeira é o Doom, que é o jogo clássico, né, foi lançado em 1995, uma febre mundial que conta a história de um fuzileiro naval americano em um labirinto com demônios. E é interessante que Doom, no geral, ele é só isso. Você tá no controle de um cara com muitas armas atirando demônios no inferno. Só que isso mudou muito com o reboot de 2016. O Doom virou um jogaço, eu não canso de elogiar ele aqui no Boca do Inferno. E no ano passado ele teve uma continuação chamada Doom Eternal, que também é um baita jogaço. Cara, eu não sou tão ligado em jogos de tiro e jogos de ação, mas esses dois Dooms são muito bons. Mas qual é a questão agora do Doom Eternal, o último lançamento? É que os criadores do jogo resolveram que teria uma lore. Não é simplesmente uma história, mas toda uma mitologia. E nesse jogo você junta uma série de documentos e tem toda uma história muito bacana, assim, inimaginável de ver em um jogo de ação sobre o personagem, né, do Doom. Que basicamente conta a história dele como fazendo parte de uma entidade de guerreiros. Esses guerreiros, eles tiveram que lutar contra as hordas do inferno e eles foram derrotados. Existe um paraíso, mas o paraíso hoje ele é ocupado por seres que a mente ficou perturbada demais e viciada na energia do inferno. É toda uma história muito insana, muito maluca. No fim, o jogo do Doom Eternal, você está lutando tanto no inferno para destruir os demônios, quanto no paraíso para destruir essa corrupção que foi criada pela energia do inferno. Eu curti muito o jogo, mas curti principalmente a história. E o outro jogo que eu quero trazer é o Agony, que esse jogo ele tem uma história de produção muito interessante. Ele virou um fenômeno, ele virou algo muito esperado na internet, porque prometia ser o jogo a trazer a maior representação já feita do inferno. Ele usava várias obras para isso, várias referências, religiões satânicas estavam envolvidas na criação desse jogo, e por cerca de 2-3 anos de produção, ele foi muito hypado e muito esperado. Ele é um jogo polonês desenvolvido pelo Mad Mind Studio, era o primeiro jogo desse estúdio. Eles se vendiam como uma leva de desenvolvedores independentes, que inclusive estava trazendo alguns desenvolvedores do The Witcher 3, que foi um sucesso colossal de jogo, então isso teve um grande peso na campanha publicitária. Mas quando o Agony foi lançado, ele foi um completo desastre. O jogo estava muito mal otimizado, nada funcionava, não era prazeroso, e todas as críticas elas eram assertivas em um único ponto, basicamente, que era Agony é uma agonia de terminar, de tão ruim. Eu ainda pretendo escrever um artigo sobre o Agony. Ele tem umas camadas a serem desvendadas, principalmente sobre sua produção, sobre essa história de basicamente, a história do jogo conta a história de uma alma que acorda no inferno, sem saber por que está no inferno, e essa alma resolve que ela vai encontrar uma maneira de sair de lá. E aí o jogo te coloca no controle desse personagem. É um jogo graficamente muito impactante, tem muita violência, mas é um dos grandes desastres da indústria de jogos nos últimos anos. E é isso que me fascina, porque essas histórias de produções que se vendem como uma coisa e no fim se perdem, eu adoro isso. Tipo Cyberpunk 2077, que no episódio passado eu disse que eu tava afim de jogar, e o jogo, ó, um desastrezinho completo de uma empresa que vale 9 bilhões e perdeu 20% do capital por causa disso, por causa de um jogo. Minha nossa. Então, foi nossa, um pesadelo. Inclusive pra mim, que comprei por R$300 e não devolvi. Mas ficam as dicas aqui pra quem joga. Vão atrás do Doom Eternal, que além de um ótimo jogo de ação, tem uma história bem bacana. E quem tiver um tempozinho, uma coragem, vai no Agony só pra ver qual é a desse inferno maluco. Poxa, até eu fiquei chateada com o Agony. Eu que não jogo nada. Tava super acompanhando. Nossa, eu fiz um mega acompanhamento do Agony no Boca do Inferno. Eram umas matérias assim que batiam um número muito grande de visualização. Tinha muita gente interessada. E aí, a cada trailer que saía, a cada notícia, eu compartilhava lá com a galera, a gente fazia mais discussões nos comentários. Nossa, deu ruim total, total, total. Até hoje eu não terminei de jogar pra fazer a análise. Triste. Ai, muito bom. Bom, gente, então ficamos por aqui, né? Queria primeiro agradecer ao Christian pela participação. Foi muito bom esse episódio, adoramos a gravação. E já fica o convite para você voltar mais vezes, né? Estou no aguardo do próximo convite. Muito bom, obrigada. Eu quero saber se todo mundo aí estava dentro do Círculo Mágico antes de começar esse bate-papo. Ixi. Eu fiz com salve. Eu aprendi Supernatural, faz um círculo de sal e fica dentro. Resolve todos os seus problemas. Eu posso finalizar a minha participação aqui fazendo um exorcismo do sal. Como é isso? Nossa, como é isso? Uma proteção, então, já que vocês não estavam dentro do círculo, eu me garanti, eu estava. Né? Mas tem uma na clavícula de Salomão, tem uma bênção para afastar o demônio. Que diz: Imanel Arnamon, Imato Memion, Recraton, Muoboy Pautelon, Decaion, Yamenton e Aron, Tatonon, Vaporon, Gardon, Existon, Sagederon, Momerton, Zamerciton, Telimion, Texmion. Tá todo mundo protegido. Muito bom. Ufa. Ele pode, então, na verdade, tá amaldiçoando a gente, a gente não tá sabendo. Limpei, né? Mas eu vou a Madame Zelda vai aparecer agora pra limpar o resto. Muito bom. Gente, obrigada por mais essa gravação. Estamos de volta, né? Uhul! E é isso aí. Ah, e chequem nosso Padrim, gente, tá? A gente reformou tudo lá. Então, quem puder apoiar a gente, a gente mudou as nossas recompensas. Tá bem bacana. Tá mais bacana ainda agora. Então, deem uma checadinha, o link tá no post também. E, como sempre, a gente agradece quem já apoia, a gente agradece quem ouve. E comentem, né? Deixem suas indicações, digam o que vocês acharam sobre as nossas indicações. E é isso aí. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, folks.